Alô, DJ Silvinho! E a partir de agora, o espetáculo é com você! Pra começar no Clube Casota! Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. DJ Silvinho. Mais um dia ela passou. E aí? Sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro, o que que você é? E você princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Fala, beijinho. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, Carabao, o show que é sucesso em todo o Pará. Ele era água que eu bebia. E o que que ele era? Ele era a fonte da minha alegria. Sentia orgulho. Obrigado, André Máximo. Obrigado, Bretinho. É o Carabao e a Cume da Saudade. Aqui no Casota. Eu era dele. Tudo acabado. Fiquei tão triste. Bora dançar o baile. Mas não me queixo. E a mulher mais bárbara tá na área com a gente. Chorando. Um abraço do Silvinho, valeu. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Você vai o quê? Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver. DJ Silvinho. Fala, meu amor. Você é luz, é raio, estrela e luar. Leandro da Fênix. Manhã de sol. Ai! Meu iaia, meu ioiô. Você é assim, né? Você é assim. E nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. E você é assim? Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Carabao. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Fique doer. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Sobe lá, MTEC. Você é fogo, eu sou paixão. E você? Você é luz. Você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me seu vinho. Que vou fazer se tomou conta de mim. E o sentimento? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Carabao. Só quem amou, só quem sofreu por amor, segue o baile, bebê. Entende como é triste gostar de alguém assim. E a tia Marta ama. Eu amo. Pois é, tia Marta. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. E tu abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Os amigos do bem tá na área com a gente, o Betinho, o Cilini. Vai mudar. Lucas, a Tainara de Itacupé. Obrigado de coração. Tudo mudou, tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Uma botelha queijo, tá por aqui, um abraço, hein? Eu vou sonhar com você. E Edilério, direto de Macapá. Pois tudo. Eu curti o Carabao, obrigado pela presença, meu bebê. Você aqui. Em breve estamos de volta por lá. Eu amo. Me perdi de amor. O set de Cutias explodiu. E agora minha vida pertence a você. E abre. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Abre os braços, vem me amar. Eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Toca, Silvinho. Eu preciso te ver novamente. E você, bebê? Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volte correndo. Volta correndo pra mim outra vez. Carabao. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Eu não mereço castigo. E aí? Alô, Carlinha. A tua voz. Alô, Vânia. Incerta. E elas estão de volta, valeu. Mas deixarei a porta aberta. Dine a Jose Buti Bruzi. E quando você é o nome da emoção, trouxeram o Jordão hoje, né? Eu vou. Obrigado, viu, pela presença. Digo, viver sem você, eu não consigo. Viver. Carabao. Eu não consigo. É o baile no Casota. Nosso amigo Magu e a Sueli do CDB. Curtir o Carabao. E a Cume da Saudade. Hoje cedo quando acordei, tava pensando, né? Estava pensando em você. Lembrei que enquanto dormia, em sonho falei com você. É sua? Sonho de amor tão bonito. Confesso, não me controlei. Abraçando meu travesseiro. Silva da Marambá tá de volta. Eu chorei. O homem da pílula. Sabendo que aí? E agora não me sai da mente, não vai se esquecer, nem meu sonho te amei. Sonho de amor foi tão lindo. Aniversário do Cadu, o homem do açaí hoje aqui no Carabal. Obrigado, viu, Cadu, você, o Catiel e a Mari e a família Marajó. Te quero comigo, te amo demais. Depois deste sonho, já não tenho paz. Só você pode acabar este meu sofrimento. Só você pode acabar este meu sofrimento. Quero te dizer o quanto estou apaixonada, que desta vez não estou enganada, e quero sempre estar. E olha a fúria louca! Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. E o Magno já bailando no Nasce. Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo. Mas quero sempre estar. Você. É com você que eu quero viver. Vem, meu amor. Vem, amor. Vem correndo para mim. Um paz em teu jardim. Eu quero ser DJ Silvinho. Nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Quem foi a culpada, professor? Mas a culpada não foi você, foi meu coração. Professor Ronaldo Tarara, obrigado, professor. O que disseste no começo de tudo, não posso lhe amar. E vai rodando. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Amiga Bufla e a Maeli. Roda, roda, roda, mundo. De mulher da tribo. Que eu vivo assim. E vai rodando. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Carabal, Carabal. Sozinho. Amigo Inimes da TV Liberal. E a Mila Nascimento. E a Jace também. Um abraço no Silvinho, hein? Pareço até um desesperado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Carabal nos encantou, nos apaixonou. Égua do som, meu irmão. Parceiro Biel, o filé e a luz, tudo de volta, Silvinho. Momentos que passamos. Bora, filé! Emoções que trocamos. Essas lembranças me fazem chorar. O que, que você queria? Eu queria te encontrar. Pregão! Pra reviver aquele nosso amor. Essa tu conhece, Doguinha? Buscar novos caminhos, viver sempre juntinho, é construir o sonho que acabou. E foi o que, bebê? Só em pensar que foi tudo em vão, sinto entristecer meu coração. Segura! DJ Silvinho. você aqui é tão sem graça. Parece que não passa, né? Parece que o tempo não passa. É tão cruel. Nosso amigo Jorginho, nosso amigo Brau e o Mataxi. Aquele abraço. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Hoje o barco sai cedo, Doquinha. Fiz de tudo pra te esquecer. Amigo Clevinho, a sigla. Não encontrei. Já curtiram o Carabal também, aquele abraço. Aqui do Silvinho, viu, minha neia? Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. Nosso amigo Wilson e Aline, lá da Pratinha. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa. Carlinho e a Shirley, lá na oficina do Carlinho, só Jumar. Para, Carlinho! Meu bem, sem você aqui é só saudade. Jorginho da Matinha tá na área, alô Jorginho. Ela vem e a patroa de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer. Nosso amigo Andrinho e o Gato Cego, os meninos da saudade da Pratinha. Mas não encontrei aqui com a gente saída. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Tem que ser assim, né? Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Carabal. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado dele. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor. Nossa amiga Thailana e a Jô Cereja já por aqui. Aquele abraço. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. E o casal tá lotado, papai. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. Acontece, meu mundo fica mais com você. E por isso, quando e já estamos na área aqui no Casota. O Carabal e a Cube da Saudade. Escrevo, te liga aí como é que tá, garoto. Assim, a saudade é tão que eu não consigo te esquecer. Bora, Betinho! Alô, Silene, alô, Tainara, alô, Lucas! Por isso, quando estou distante, escrevo pra você. Nosso amigo Márcio da Madomania e o Juan Nilson aqui com a gente. Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço. Essa é do Cachai da Mari. Para Cachau! Eu despeço, meu amor, pra te encontrar. Atenção, tio Vera, não chega aqui, alô, tio Vera. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te... Carabal. Ah, do Sul está na área. Égua do baile no Casota, Silvinho. Fostes pela estrada do mundo. DJ Índio tá na área, aquele abraço, viu, Índio? E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. O que que tu traz? Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer. Irmãzinha Carla Jaburaqui com o Ciro Carabal. Um abraço pra você, viu, meu amor? Quando te quero, você sabe que é nós. Fico a pensar quanto tempo te espero. Você sabe, né? Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo. Nosso amigo Bandinho, presidente do Real Madrid, lá do Barreiro, tá na área. Darei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E o sonho? E um sonho assim também não pode morrer. Pela estrada do mundo. E eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Amiga Lega das Megastop, tá aqui com a gente, obrigado, viu, Lega? Um beijo. Marcelo Bumbum, nossa celebridade paraense, de abraçar, sempre curtindo os melhores eventos. Obrigado, viu, Marcelo? Dizer, sabe? Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. O Furioso, Furioso Carabao, Carabao. E a gente esquentando o clima. Le tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au centre. Avec mon tourment d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de muscles et de sperme. Le cacchiano. N'oublie pas de demander. Son tourment d'amour mondial. Voilà, professeur. N'oublie pas de demander. Avec un zeste de spermato. Você é bebê. Meu sorriso. Sou castanheira. E os meus pés são raízes. Onde eu me criei foi no norte. No meu sangue tem tacacá. Onde eu me criei. Alberto Batista nada com a gente. Alô, Batista. Que tem? Açaí. Tem? Tucupina, Pará. Eu sou daqui do Pará. Yobaiô, Yobaiô, Yobá. Viva o povo do Pinambá. E já sei que é, sei lendi. Ele é puno, é travai. O pavlê leve o amoré. Ano fé mal, ele vê. Parece ler o matinal. A bom weekend que é infernal. Só na manhã, Bertinho! A garçom de vou tutunim. E moi même un tutunim. Caressal ca transporte moi. O manhã transporte a comer. Tipo glaí, me aquecer. Nosso amigo Jota do Barreiro e toda a comitiva. Já na área curtir o Carabao Yacoub da saudade. Chérie, tu me donnes ta passion. E je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment.

no solo do Alô. Príncipe Negro é o som. chegou. Ele chegou. Um novo som. Um novo temor. Carabao. O Furioso do Marajó. Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão. Agora vai apertadinho, vai. Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareias o céu na paisagem. Será magia, miragem, milagre. Será mistério, Silvinho? E a Clara? Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão. DJ Silvinho. Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareira azul no céu, na paisagem. Será magia, miragem, milagre. Um abraço de miséria do Bengola, o Dijinho Motopeças, o Paraíso Caseiro e toda a galera do Benguí, valeu demais. Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão. DJ Silvinho. Bela como a luz da lua, estrela. O Gato Negra, Sueli, a Lura Socorro, a Adriana e a Lene, obrigado, viu? Será magia, miragem, milagre, será mistério. Prateando horizontes, brilham rios, fontes, numa cascata de luz. Como é que é? No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. As ondas vêm. As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo. Luz do divinal querer, seria uma sereia ou seria só delírio tropical, fantasia ou será um sonho de criança sob um sol. Só você não vê, finge que não sabe. Ela tá fingindo, né? Que estão sofrendo por causa do seu vinho. Sonho que não vem, luzes da cidade, e eu me sinto só. Nosso amigo Thiago Sampaio e a Bonanza da Pedreira. Aquele abraço do Silvinho, valeu! Tanto que nem sei dizer. Meu parceiro Márcio de Marituba, o homem do trem. Alô, Márcio! Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você. DJ Silvinho. Não me diga. Não me diga jamais. E a Michelle tá na área, Silvinho. Voltar atrás. Uma forra, hein? Te peço humildemente. Aniversário do Spoca. Não. Aí da Redrey. Alô, Spoca. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. Aqui, olha a Luciana, tô na área. Obrigado, viu aqui, ó. Me amar pra sempre. Tamo junto, papai. Me diga. O que aconteceu? por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? E amanhã, segunda-feira, vamos estar lá no Palácio dos Bares, hein? A melhor segunda-feira da cidade vai ser amanhã. E um detalhe, vai até 5 da manhã. Quero ver. Não me diga jamais, tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não diga que é o fim. Lucas Pizzon tá na área. E a primeira dama, a Lucimara e o Johnny da Laranja. Vou te amar pra sempre. Bora baixinho. Diga, o rei dos copos de Jaburaí aconteceu. Vendendo os copos e você, os bonés do Silvinho, do Carabal. Tem muita coisa lá. Me diga. Bora, tia Tati. Quem foi o ladrão que te roubou de mim? Toca, Silvinho. Dentro da pele de um leão se esconde um coração que sobre tudo é um Carabal. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar quando o amor traz engano. Amada minha, meu parceiro Juanzinho já trouxe o seu paizão Eduardo do Paissandu pra curtir o Carabal. Obrigado, viu? Amada minha, enquanto eu brigo, vai me esquecendo. É bala? Você sai de casa e não vê que eu estou pedindo a você pra me tirar do deserto. Tenho que abafar esse amor que é pra tragar minha dor. E você tá como, bebê? De peito aberto. Jura pro Silvinho, vai. Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. E o coração? Foi o coração de castigo. E nenhuma lágrima mais, eu juro. Juro que não vou mais chorar, mesmo afogado no mar. Meu parceiro Roger Vigeração, ele também tá fechado com o nosso Carabal. Foi o coração. Ilha Rayane. Castigo. Alô, Rai, tô de olho, hein? E nenhuma lágrima mais. Melhor morrer que suplicar. Dá-lhe, Silvinho. Juro que não vou mais chorar. Nunca mais me fale assim. DJ Silvinho. E deixe de chorar. Menina, diga que você. Nosso amigo Eduardo Refrigeração também. Sua via Nazaré. Me querer. Maria Recepção. Eu juro que não vou deixar de querer também. Carabal. Deixe. Não brilha, Doquinha. Ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica. Júnior e Amanda tá na área, Júnior. É tempo de saber amar. O amor vai vem. O amor que vem. Ô, menina. Menina, eu também. Pra do Marete. Fui de e o Jorginho da Matina. Sofri por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Fala, bebê. Pedrão e Anete. Bora, Pedrão. Banda Marabaia, Vanessa e a solteira. Alô, Kelly. Ô, oh, Senhor, 2025 começou mudado, hein? DJ Silvinho. Birico, Tigo tá na área. Bora, Birico. Só no baile, papai. Olha o cabeção. Pra sair também, entra a galera da Kombi, da Saudade. Meu paizão DJ Silvio, DJ Cleiton, DJ Luiz Henrique. Dero Budapé de Céu hoje aqui no Casota. Obrigado de coração. E o Silvinho vai tocando. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Eu e você, você e eu. Teu jeito todo especial de ser. Eu fico louco com você. Carabao. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com... Divulgadora Rayane e a Michele. Meu pensamento... Rayane e Michele. Boa de encontro. Valeu! Será que é só... Delícia da Valéria! Alô, Valéria! Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. E tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero fundo lá na emoção. Mexer. Aniversário da Luciane. Aí do rádio do aplicativo DJ Top. Rafael e a Lívia Moraes. Todo mundo vê. O Alisson Oliveira. Só o Edson e a Letícia, DJ Eduardo da Sequência Venenosa. Alô, Eduardo! Só você. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. O que, que você tem? Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração. Meu parceiro Bruno Pancadão tá na área. Se conter ao vi- o Blast da Manu Batidão, o Internacional. Pobre coração. Sempre escravo da ternura. Quem dera. Quem dera ser um peixe. Para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Bora passar. Passar a noite em claro. Dentro de ti. E o peixe? Um peixe. Para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Eu me dediquei demais no amor. No amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente é. Minha prima Gigi tá na área. Um abraço pra você, viu, prima? Tamo junto. E flores vi. Então surgir o sol nascer como a canção. Meu dançarino oficial, a Lua Tadiba! E assim sonhei demais. Um abraço pra você, meu brother. Mas tão breve. E aí, Jelly? Tão breve você vem dizer que gosta de um outro. Direto de Macapá! Não olha pros meus ideais e a sorte. DJ Silvinho. Sou tão simples. E tão simples é a solução. E não era. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. Sou tão simples. E a galera do Rock Infinito. O Nilton e a Cíntia. É a. O Cachau e a Mari, a turma 10 a 10. Não é masoquismo. Hoje gostar da solidão. Se ela te perguntar como é que eu estou, fala pra mim. Diga que estou sozinho, arrasado, sofrendo, morrendo. E a cara Letícia e Amanda Reimann. Soluçando em pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar. Minha vida sem ela, não sei até quando eu posso aguentar. DJ Silvinho. Ela tem que saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem... Seu amigo Valdemir Fugo, Arei 49, aí Dona Sal. Aos trancos e barrancos eu vou. E aniversário sem ela, da Chaque de Berardo, dia 28 de janeiro. E vai ser bom demais, hein? Infelizmente. A Ishaque liberado mais um ano completando aí, parabéns. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. O bem ou na marra, a vida é uma barra sem essa mulher. Tem muito mexilhão. Oi! Ela tem que saber como estou na verdade. O Edelucho da Pratinha 2 tá na área. Assim talvez. Eita, moleque! Mesmo sem ter amor, mesmo com piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Essa paixão ardente, sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mato Grosso Futebol Show. Lá do Jurunas. Isso na área, obrigado, viu? Já já tem um alô pra comandar o Carabao. O bem ou na mata, a vida é uma barra sem essa mulher. Fala, bebê. Diz pra eu ficar muda, faz cara de... Nossa amiga Josi, o Taiban, o Denilson, a Gênive, a Gabriela e o Douglas. Dramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Meu parceiro Magné Adassi, sempre com a gente quando pode, e curtiu o Carabao. Alô, Magno! Você tá numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você. Bilelo! Você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Até a lua. Parece que a lua chorou. Ai, ai, ai, mamãe. Não há mais lugar pra guardar um bolero no coração. São mais estrelas que céu, palavras mais doces que mel. Esquecem-se todos. Olha, foi achado uma carteira de habilitação aqui. É o Cláudio Edivan dos Anjos Ribeiro. Tá aqui no Carabao, viu? Tua habilitação. Enlouquecidos amantes, também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero no meu coração talvez seja só uma grande ilusão. Mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou. E a vida virou paixão. nossa amiga Bruna e a Edivane. Um abraço do Silvinho. É a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero. Deixa o bolero tocar. Quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim. No meu coração acabou-se a procura. E a vida virou paixão. O Raimundo do Açaí, aí da Feira do Açaí, a primeira dama, curtindo o Carabao, obrigado de coração. É a Cumbi o Carabao. Enlouquecidos amantes, também sou assim. O Paulão e a Suzana das Pipo. Eita, Paulão. Amores perfeitos pra gente colher. O Marcelo apareceu, papai. Bora, Marcelo! Mas quero dançar. É o nosso produtor. Você. E a vida virou paixão. Nem é preciso sonhar, porque é bom como está. Como quem sai pro mar e não. Meu amigo Trade do Barreiro e o Perito do Comércio. Carabao. O show que é sucesso em todo o Pará. E pra ti que tá sofrendo, eu não tô nem vendo. De mim, triste lágrima rolou. Na hora em que você me disse adeus, pregão! E eu chorei, chorei. Te diga, Doquinha. Triste a lamentar de ver você. Meu parceiro Richardson. Pra não voltar. O dançarino da Manu tá na área. Aquele abraço, Richardson. E eu chorei, chorei. Triste a meditar de ver um sonho lindo. Nossa amiga linda, as enfermeiras, sem calcinha, tá aqui com a gente. O mundo desabou sobre mim. Perdi até a graça de viver. Bora, Jorginho! O homem de Fortaleza. Enfim, me humilhei, lhe pedindo pra ficar. Meu parceiro Luan Forte. Você não quis. Tá por aqui com o Chiro Carabal. Obrigado, viu, Luan? Você sabe que é nós, papai. Sorriu da minha dor, zombou do meu sofrer. Só Deus. Só Deus vai me fazer eu te esquecer. De Fabuloso e Alberto Martins. Eita, Alberto Martins, papai. De mim, triste lágrima. DJ Silvinho. Renan tá na área, curtir o Carabao. Meu Deus do céu. É a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. Um abraço a Karina Mineira e pro Rigo. Isso na área. Minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca. E aí, Fabiana? Nosso Senhor. E a Michelle tá na está me chamando. Ai, luxuosa. Nosso Senhor. Nossa amiga Ellen Brabo também tá por aqui. Obrigado, viu, Brabo. Ela e a Manuzinha. Nosso Senhor. Que não vou maltratar hoje. Não maltrate mais meu coração. Hoje é só na manhã do Aranha. Eu, nossa amiga babadeira Lorena, não, a volta daria. E o DJ Johnny Mix tá aqui com a gente. Me perder de novo, doce paixão. E não, não, não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Enfermeira Beatriz, ela tá na área. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Oi. Não suportarei ficar longe. Nosso amigo Fred da Band Golares, esse é Carabal. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Vem te embora. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos. Samuel e a Cleide, o casal 100% do Carabal. Fazer tá por aqui curtindo o baile, obrigado, viu, Samuca? Mais tarde tem palácio, eu quero ver tu por lá. Vou fazer de tudo pra não me perder. Carabal. E quando? Essa aqui é a realidade, ó. A gente nasce, cresce, vive e morre. Aproveita que a vida passa. Sempre no mesmo lugar. Vamos pra essa Gia Álvares e a Fabiola, a Tassiana e a Tati Botoja. A vida passa e a gente não vem passar. Chope da cabanagem. Vai pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar, as coisas que eu tenho pra mostrar. Amanhã é aniversário do Cadu do Açaí você, e o afilhado Cachau. Bora, Cadu! Que o mundo precisa. Amanhã eu quero meu açaí, papai. Quero ver. Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor. De nossa amiga Eliseu, do barracão do Eliseu, tá por aqui. Curtindo o nosso Carabal também, obrigado de coração. Amiga Josi, Beauty Bruce é o nome da emoção, a marquinha prefeita das mulheradas, ela e o Dino. Alô, Dino! Vou pegar meu e o Marcelo Bombom e sair pelo mundo a cantar Galo do DVD as coisas do meu coração.